Você que acabou de ficar solteiro, pode ficar despreocupado. Solteiro não leva chifre não, Maceió. Então vem comigo, vem comigo, vem, vem. Pode ficar com quem quiser, que eu nem lembro que tu existe. Você já tá aprontando, tá por aí ficando. E toda noite sai pra curtir. Mal terminamos e você nem deu um tempo. Já tava bebendo, não teve respeito por mim. Sei que a sua intenção é tirar onda, mostrar que tá por cima e eu tô por... querendo botar em minha fama de corno otário. Canta comigo, Marcelo, vai, vai! Você já tá aprontando, por aí ficando. Toda noite sai pra curtir. Mal terminamos e você nem deu tempo. Já tava bebendo e não teve respeito por mim. Sei que sua intenção é tirar onda.